Zero à direita, 12 um novo solo, boa tarde. 19. Solo Salvador, muito boa tarde. Azul 4193, assente da informação Zulu, solicita nível 380 para Campinas, está pronto para volta. Azul 4193, Campinas autorizado no 380. Aerovia, Alfa Zulu 16, decola pistão no zero, curva à direita, Tael, Leda, Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5414. Autorizado nível 380 para Campinas, decola na pista no zero com curva direita. Saída da EL, posição Leda, Bridge. Controle de saída 120, décima 8, o transponder é o 5414, azul 4113. 4113, azul, correto, chama pushback acionamento. Chamaram pushback acionamento 4113. Paulo, boa tarde, 3192, livrou. 3192, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Decola 53, controle 120, décima 8. Então, bom, vou e boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, está 3155. 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, só 340, saída da EL. Da EL, 340, 3155. Está livre táxi, o Alfa Romeo Bravo, reporte na Papá para ingresso no 7. Controle Salvador, boa tarde, o Gol 925, passando nível 240, centro da Zulu. Gol 925, boa tarde, essa é a identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada a Bonf. 4.000, chegada a Bonf, gol 925. Ingresso no 7, táxi via pista, após efetuar 180, cabeceirão no 7, reporte pronto para decolagem. Papo Trip 5627 no pátio 3 para push back acionamento. 5627, pátio 3 autorizado, chama táxi. Vamos lá, 5627. Bravo, livre decolagem da pista 17, o vento 160 graus com 09 nós. Solo Trip 5627 para início do táxi com 56 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Recife. É 86 a bordo? 56. Confirma? 56. Agora sim, 56. Táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1 no 8, meio altimetro no 0 no 8. Ok, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 186, Trip 5627. Roger, bom, para o 300, Alfa Romeo Bravo. Claudinho. Opa. É o Bruno, abração. Abraço, Bruno. Prossiga, Guardião 02. E agora, 1-8-6, bom pouso, Guardião 02. Guardião 02, reporte farol de Itapuã. Reportará farol de Itapuã, Guardião 02. Tensões Graé. Da TR da Trip, tipo de pushback acionamento, vai chamar para o táxi, Xoné, 6321. Doutor de frente, se autorizado. Excelente, Guardião 02, reporte então no través sul da torre para o cruzamento do campo. Reportará no través sul da torre para o cruzamento do campo, Guardião 02. Ok, após a terra. Salvador, boa tarde, 35627, ponto Estrada 10. 35627, autorizado a linha decolar, pista no zero, vento no meio, 0 graus com 09 nós. Decolagem, 35627. 314, Petrolina, copia. Copia, prossiga. 6314, autorizado, Petrolina, 340, Upper Zulu 20. Decola pistão no zero, curva esquerda, Momo Cogbo, após direto. Controle 1 2 0 decimal 8, transponder 5441. Autorizado para Petrolina, nível 340, de Upper Zulu 20, saindo da 1 0, decola curva esquerda, saída Momo, transição Cogbo, após direto, Petrolina. 5441, transponde, controle 1 2 1 8. Controle 1 2 0 8, chama pushback acionamento, 63 1 4. 208, 314. Alfa Romeo Bravo. Prossiga. Qual foi o ideal para a Petrolina? Guarde. Pro ideal 351. O Alfa Romeo Bravo, essa prova não resolve meu problema. Seu vetor radar para evitar tráfego, curva direita até a proa 030. O limite dessa proa é o cruzamento do nível 090. 030, limite ao 090, Alfa Romeo Bravo. O 090 está autorizado para hoje, Petrolina? Aguarde, o tráfego está na sua posição agora de 12 horas 10 milhas, rumo sudoeste, passando 090, um Boeing 737 da Gol. Tem um tráfego no Tigres, Alfa Romeo Bravo. Torre, o Guardião 02, atravessou da torre. Guardião 02, autorizado o cruzamento do campo, reporte já na vertical do... De Lauro de Freitas, mantendo minha escuta permanente. Eu posso estar após o cruzamento, o Guardião 02. Não ativo. 5627, decola 03, controle 120, décima 8. Então, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, bom domingo. 6321, estamos com 101 a bordo, 4 horas e 15, alterna Goiás. Goiânia. 6321, ciente, vai seguir o tráfego da Azul, puxando o portão 03, via Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 118, 62, altimetro 108. Justado 1018, segue o tráfego da Azul, ponto de espera 10, chama a Torre 1186, chama a 6321. Para o táxi com 91 a bordo, 3h30 de autonomia, Campinas é o alternado, o Azul, 4118. 4118, táxi à direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1186, altimetro 1018. 7283. Pedro. Descendo para 2000, reportará no localizador, Bono 925. De Guardião 02, mantenha minha escuta, né? Reporte ao término. Permanece na escuta dessa torre. Salvador, Salvador, Azul, passo 1113, posição 8, pronto para pushback acionamento. Azul 4113, portão 08, autorizado, chama táxi. Chama na táxi, 4113. Pode ficar a próxima. No 8, autorizado alinhar e decolar da pista no 0, vento no meio 0 graus com 10 nós. Ok, a linda é quando, obrigado. Boa tarde, Torre Salvador. Oceané 6321, está no ponto, espera no zero pronto. Oceané 6321, após a rolagem do Embraer da Azul, a Lima tem cabeceira no zero. Após a rolagem da Azul, a Lima tem no zero, Oceané 6321. Centro Recife, ano 2545, alterna ano 2685, bom voo. 2545, ano 2685, Alfa Romeo Bravo. Salvador, boa tarde, passageiro 2231, informação alfa. 2231, boa tarde, a sua identificação desse é o 050, vigilância, chegada à maré. Identificou para 5000 na maré, 2231. Estabilizando o localizador, voo no 925. O 925, chame torre 186, bom pouso. 186, obrigado. Trono 8, decola 07, controle 120, decimal 8, tomou um voo, boa tarde. 208, muito obrigado, viu, senhor. Controle é o azul 4118. Azul 4118, boa tarde, contato radar só 360, saída da EL. 36 da EL. Externa aguardando pista livre igual 925, altímetro no 0 no 8. 2018 aguardando pista livre igual 321, informa o tráfego à esquerda, helicóptero da Polícia Militar, efetuando sobrevoo sobre o setor norte do aeródromo, não vai interferir com a sua decolagem, está livre da 1-0, vento 1-60 graus com 1-0 nós. Está com tráfego na esquerda, na decolagem, na 1-7. Continua a aproximação, guardando pista livre, informa o Airbus da Avianca iniciando rolagem, pistão no zero. E, para sua informação, vento no 80 graus com 09 nós, aguarda autorização de pouso. Vento 925 da Gol, aguardando. Pata, zero único, só metade, torre 118, meia dúzia, Fox Tanguato. Delta November. Cima, qual destino? Fox Tango Oscar, tá livre acionamento, chame táxi. 925, livre pouso, pista no zero, vento 170 graus com 10 nós. Autorizado pouso 90, gol 1925. Na 6321, decola 10, controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa tarde. Controle Salvador 208, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, controle de Salvador, Oceané 6321, decola passa 1500, perfil da Arbor. Oceané 6321, boa tarde, contato radar só 320, saída Arbor. Saída Arbor, atenção 320, Oceané 6321. Zero, 320, confirma pela bem? Corrigindo, confirma a alternativa? Patrulhando 3, CAC autorizado, patrulhando em geral, com a de espera da 0, torre, 18, meia, 0, 8. Altimetro 108, táxi via linha alfa, ponto de espera da 10, 1862, 2413. Pedro Interlagos? à direita, chama o Salão 21, decimal 9, boa tarde. Direita 219, boa. Ô Salvador, Cona 925, Librão. Cona 925 da Gol, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, Cona 925. A sua aeronave? Gente grata. Tango Oscar decola 1-2, chama o controle 120, decimal 8, tem uma volta regresso. Até a próxima, senhor. 2080 agora com controle Oscar. Lady Fox Tango Oscar. Confirma para o controle. Papa Tango Fox Trot Tango Oscar decolou da 17, axé com curva à direita. 0273 no transponder. O meu pai corredor axé, reporte para da barra. Fox Trot Tango Oscar. Farol da Barra, reporta na Oscar. Salvador, possibilidade de voar direto Elefa para o Chané 6321? Autorizado, direto Elefa, 6321. Direto Elefa, 6321, muito obrigado. Azul 41 noite, chame Recife, 1251, não alterna no 3325, bom voo. 251, 3325, obrigado. 4113. Boa tarde, autorizado a linha de decolar da pista no zero, vento 170 graus com 09 nós. Liga linha de decolar da pista no zero, azul 4113. No 13, forma o tráfego aqui, setor nordeste do aeródromo. Helicóptero da Polícia Militar, 500 pés, efetuando sobrevoo na região, não vai interferir com sua decolagem. Azul 4113. O 2231 sem restrições em TAP, desça 3.000 pés, ajuste no 08. Sem restrições, vai descer para 3.000 no 08, 2231. Para o controle. O senhor está agora afastado aproximadamente 12 milhas de Salvador, é isso? Ciente, qual o nível de voo que o senhor prossegue? Reporte novamente a 40, 40 milhas fora, bravo que o uísque. Patrono no 3, decola 15, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, boa. Controle, muito boa tarde, o Azul 4193. Azul 4193, boa tarde, contato radar, só 380, saída da EL. 380 da EL. setor para prosseguir para 2000 na Prodidu, no 2231? Autorizado, até 2000 pés, autorizado a final do ILSXP para a pista 1-0, reposto estabilizado, localizador, passaria do 2231. Aí, portão estabilizado, 31. Chanais 6321. Na escuta, senhor, prossiga. Chama agora Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 260-288, Oxané 6321. Obrigado, boa tarde, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, ou boa tarde, o trip 5488. Está abandonando o nível 210 na proa de Amman. Trip 5488, boa tarde, assim, a identificação desse ao nível 050, vigilância, chegada a Amman. Sob vigilância, baixa ao 050, na chegada a Amman, 5488. Transponder 5453. Confirma a frequência do controle após a decolagem para o voo 1390. 120.8. Autorizado 360 pela Persulo 16 com curva direita da El Leda Bridge 5443 no transponder 1208 com 399. É 5453 no transponder. 453 no transponder com 399. 399, chama pushback acionamento. Chama push acionamento 5539. Charlie Serra, livre descida até 1.500 pés, ajuste 1.098. Só está o Oscar, está passando o farol da barra. Frequência livre, só para você chamar de pouso. Controle, passaria 2.231, estabilizou. 2.231, chame torre 18.6, bom pouso. Obrigado, boa tarde. Seu chamado de pouso, Fox Platão Oscar. Gran, Guardião 02. Afirma, parte do Gran. Livre 170 graus com 10 nós, reporte solo controlado, Guardião 02. Solo controlado, Guardião 02. Torre Salvador, boa tarde, passarei 2231, estabilizado. 20.8, transponder 5446. Entre autorizado 360, Belo Horizonte com 15 de Apeso 16, decola da 10 da El Leda Bridge, controle